Ora, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Felispim, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos. O programa de hoje vai estar preenchido com o segundo volume de novidades discográficas portuguesas deste ano 2026. E vamos começar com a Sarigosa, um trio de mulheres ibéricas, ou seja, duas do lado espanhol e uma portuguesa, que cantam música tradicional dos dois lados da fronteira. No passado dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, lançaram um tema de cariz feminista, Eu Não Sou Tua Criada. Vamos então começar hoje este programa com as Sarigosa. Anda cá, Jesqueris, a tua roupa lavada, para uma lavadeira, para uma lavadeira, que eu não sou tua criada. A canção que acabamos de ouvir, Eu Não Sou Tua Criada, é a nova do trio ibérico Sarigosa. Passamos agora ao Porto para ouvir os Novos Românticos, um projeto post-punk com um som muito revivalista dos anos 80 e com uma forte mensagem social e política. Nas suas letras tenta fazer um retrato cru e fiel dos mais diversos problemas sociais, ambientais e também políticos da sociedade portuguesa. O primeiro álbum dos Novos Românticos, chamado Criptopátria, tem edição prevista para 17 de abril. E enquanto não temos esse disco, vamos ficar com um single mais recente, Comunidade Europeia, feito em parceria com Um Homem que Fugiu do Mundo. Acabamos de ouvir o extraordinário e espetacular tema Comunidade Europeia, da banda de post-punk portuense Novos Românticos, cujo vocalista é, atenção, o David Félix, a quem eu quero agradecer do mais fundo do meu coração, pois ele, além de músico, o David também é agente musical de um montão de bandas e todas as semanas enche o meu correio eletrónico de novas propostas musicais, quase todas elas extraordinárias. Porque, na verdade, nós temos gostos muito parecidos. Uma dessas propostas, por exemplo, é que vamos ouvir já a seguir. Trata-se de um músico extraordinário que cria canções com uma potência inusual. Se eu tivesse que mudar alguma coisa, seria só o nome do músico, por ser demasiado longo. Se não acreditam, vejam só. É João Miguel Gordino Simões com Tu e Eu. Já vi os meninos se eu vinha vendo vi se na tua retina a máxima foi talhada pela dor. És só foi João Miguel Gordino Simões com Tu e Eu. É possível que no futuro o João Miguel mude de nome, um nome mais curto. Eu só espero que a intensidade continue a mesma, porque é extraordinário. E chegamos agora à parte em que eu vos ponho uma canção em galego, porque eu quero simplesmente que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que se considera a mesma língua. Às vezes não se percebe muito bem, mas isso é por falta de costume. O mesmo passa até com o português do Brasil, que só se entende bem porque nós vemos muitas novelas brasileiras, é só por isso. E por isso mesmo é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. Tem que haver um maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. Aos portugueses, eu também quero pedir-vos que quando virem algum galego ou galega, não tentem falar em espanhol, falem português. Aliás, falem em português também com os espanhóis, só para chatear um bocadinho. Ora, depois desta introdução, quero dizer-vos que a canção em galego que eu vos trouxe é o novo da extraordinária Laura La Montaña. Laura La Montaña, com o tema chamado Sonrisas Falsas. Laura La Montaña, natural de Lugo, é cantora, poetisa e amante do audiovisual. Ao longo da sua inteira intensa carreira, tem vindo a colaborar com muita gente ligada à música, à declamação de poesia e também ao meio audiovisual, com vários filmes e curtas-metragens. Eu destaco o seu trabalho musical de 2022, junto a Pico Ampério, no qual reinterpretam canções galego-portuguesas. Tinha fé, a plan to play, tinha tudo por perder. Mírame, não sei que temer. Tenha fé, a plan to play. Quando entrei, pintava bem. Estilo, equipo é caché. Quando entrei, cegou-me o quê? Prometiste, já não sei porquê. Papel molhado, tinhas dado aí no cravo. Estiven demasiado com os olhos tapados. Estiven escondidas, curas num furado. Afiando coitelos, tenhos preparados. Festival das sonrisas falsas. Aqui não é manager, Laura. Isto Galiza, ti que esperaba. Sempre de última, non pidas nada. Festa de ratas, mentiras, cutradas. O puto cabrón me disimulaba. Agora non me importa o que faga. Se quere tirar, que tiro que lle saia. Non te quero cerca na idea da tua calaña. Moita subvención, non tes o que fai falta. 20.000 pavos na saca. Nunca me convenciches de que iso non pasara. Sabe Dios, que merdas me deparan. Festival das sonrisas falsas. Sonrisa. Grande, acabamos de ouvir o tema Sonrisas Falsas, da galega Laura La Montanha. E passamos a Gabriel Gomes, conhecido por ter sido o mítico acordeonista dos Madre Deus e também do Sétima Legião. Passados 40 anos, Gabriel Gomes decidiu estrear-se em nome próprio com um disco chamado Uma História Assim. Diz que foi o Rodrigo Leão que o convenceu, e eu acredito. No seu disco recém-publicado, vamos ouvir o primeiro single, O Roubo. Thank you. Ora, Carlão tem novo disco, Quinta Essência 7525. O ex-vocalista dos The Weasel volta ao rap combativo e apresenta-nos um disco que percorre memórias, tensões e contradições que foram acumuladas ao longo das décadas, com uma escrita que se mantém frontal, observadora e profundamente humana. Deste novo disco de Carlão ficamos com o single Passo a Passo, um grito de angústia, de raiva e de quase desespero. Eu quero dedicar esta canção à Palestina, porque não podemos deixar de falar sobre este drama que vive a população da Palestina desde 1948. Israel leva já 77 anos a colonizar, a massacrar e a roubar o povo da Palestina. E agora, imaginem, vejam só o que é que andam a fazer com o Irão e com o Líbano. São os autênticos psicopatas. Os terroristas são os sionistas de Israel e não os palestinianos. Nós temos de apoiar a Palestina, boicotar, desinvestir e sancionar os terroristas de Israel. Carlão com Passo a Passo. Andando pelos cantos da minha cabeça, com os podres que encontro é possível que adoeça. Às vezes bebo e fumo o que houver, não interessa, desde que bata forte, desde que bata depressa. Eu fui à escola, segui as regras, não via luz, raspei solas à procura desse tal Jesus. Não me safei bem que tentei, só vislumbrei a cruz, com tanta culpa que tinha debaixo do capuz. O mundo não está feito para mim nem para ninguém, sorrio e aceno, bato e misturo bem. Vejo como é que tratam os que se desviam sem fazer mal algum, só não se enquadro bem. Apatia como profilaxia, escolhemos a broa para aguentar o dia. Toda a gente tem a sua anestesia, sorrindo para o móvel com toda a empatia. Eu espero e faço um compasso, com cuidado a ver se não me passo. Passo a passo. Eu espero e faço um compasso, jogo o jogo com sucesso e fracasso. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Andando pelos cantos da minha cabeça, a tentar parar com o barulho antes que enlouqueça. Não preciso ouvir tanta gente e sentença. A raiva contagia como a pior doença. Quando é que começámos a achar que era ok saber o que todos pensam sem ler nem rei? Seria tão melhor eu não saber o que já sei. Guarda as opiniões, eu não te as perguntei. Não quero conhecer tanto as pessoas. Quanto mais as percebo, mais sinto que não são boas. Não vejo só as caras, vejo as coroas. Vidas de criadas, mentalidade de patroas. Cuspo para cima, mijo contra o vento, à procura de uma rima que engana o pensamento. Quero a tua estima, mais o teu consentimento. E uma obra-prima para lhe adir à escrever. Eu espero e faço um compasso, com cuidado a ver se não me passo. Passo a passo. Eu espero e faço um compasso, jogo o jogo com sucesso e fracasso. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo, passo a passo, passo a passo. Ora, acabamos de ouvir o Passo a Passo, um novo tema de Carlão, e vamos agora ouvir o tema Turn Around, Keep Going, da cantora luso-britânica Bernardo. Mas não vamos ouvir a versão original, vamos ouvir a versão remix assinada por Letícia Sadier, que é a música multi-instrumentista da banda Stereolab. Não sei de que cor poderá ser, mas é magia, sem dúvida. Hold your heart. tens. Este shuffle of feet is the movement on. Oh, and it's waiting in the crowd. Turn around, keep going. Ora, muito bem, há um vídeo a rolar por internet com uma entrevista a uma senhora de Madrid a quem perguntam se ela é esta que há mais insegurança nas ruas. Ora, este canal de televisão em questão é de direitas e buscava uma resposta que incriminasse imigrantes, mas tiveram uma pequena surpresa, pois a senhora disse que sim, que acha que há mais insegurança nas ruas, mas porque há cada vez mais fascistas. E não é que a senhora tem toda a razão do mundo? É verdade, não acha? Atualmente vivemos numa época em que o fascismo está a voltar a perder a vergonha e voltar a sair debaixo das pedras onde estava escondido para fazer coisas fascistas, muito fascistas, como por exemplo o ataque a um ator à porta do teatro em Lisboa, aqui há uns meses atrás, ou o ataque a trabalhadoras de Monegue do Porto que dava comida a pessoas sem abrigo, a recente prisão de vários elementos do grupo fascista 1143, porque tinham posse de armas e planeamento de um ataque a imigrantes, ou talvez a caça aos imigrantes que assistimos em Torre Pacheco, em Andaluzia, entre outras centenas de exemplos pela Europa fora. Ora, o ataque mais recente que eu quero fazer referência foi perpetrado aqui em Ferrol mesmo, na porta da nossa associação Artábria, onde alguns elementos fascistas pintaram sobre a bandeira da Palestina que nós temos ali, símbolos franquistas e também várias suásticas nazis. Onde é que isto já se viu? Já há muito tempo que não se via, não é verdade? Para quem nega ou minimiza este reaparecimento do fascismo, só tenho que lamentar que, assim, só está a legitimar. Por outro lado, devo alegrar-me e agradecer a atitude dos sócios e das sócias do Artábria, que rapidamente condenaram este ato vandálico e se prestaram a limpar os símbolos nazis e a fazer parte das nossas atividades culturais. Porque é assim que se combate o fascismo, com união, com cultura e tolerância zero face a estes energúmenos. Para finalizar, só quero acrescentar que nem todos os burros são fascistas, mas todos os fascistas são burros. Conheci-o a 10 de maio na visita à Miradaire. O João anunciou um amigo meu. Era o género desportista, sorridente, educado. Fez questão de vir saudar-me à entrada do liceu. Perguntou no seu jeito embaraçado: hoje às 8 passas lá no pavilhão? Foi assim que dei por mim num cantinho da bancada de betão, sozinha à espera do fim da aula de natação. Ela arranjou um bom emprego e eu cheguei ao fim do curso. Ofereceu-me um anel de noivado. Assentámos na cidade, um casal com dois rapazes, por um ano de trabalho, 20 dias no Algarve. Uma noite ele lembrou-se esperançado: era bom se os miúdos já nadassem no verão. Foi assim que dei por mim num cantinho da bancada de betão, sozinha à espera do fim da aula de natação. 15 anos e um dia de casados, assinámos no registro os papéis. Ele disse que se tinha apaixonado, o que eu disse já não sei. Partilhámos os haveres, para ele a Passat, o timesharing e um lote em ambiais. Para mim o apartamento, a custódia dos rapazes, rugas, varizes, duas hérnias discais e um programa de hidroginástica. Fui lá hoje à primeira sessão. Foi assim que dei por mim cantinho da bancada de betão, sozinha à espera do fim da aula de natação. Foi assim que dei por mim num cantinho da bancada de betão, sozinha à espera do fim da aula. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente, todas as cuartas-feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beira-mar plantado. Ora, exatamente, a Silvia tem toda a razão. Estamos a ouvir o Xardín a beira-mar plantado, hoje preenchido com o segundo volume de novidades discográficas portuguesas deste singelo ano 2026. Acabamos de ouvir Jorge Cruz e o tema Aula de Natação, gravado ao vivo para o seu novo disco Fio à Meada. E de Jorge Cruz passamos a Joana Machado. A cantora de jazz, Joana Machado, está de regresso com um novo single recheado de modernidade e de requinte. Chama-se Distance e foi editado no passado dia 27 de fevereiro. I've seen it before. Love could be the one. Wish I could hide and send away the sun. I time travel and wait from a distance. Ooh, I time travel and wait from a distance. Never knew more, afraid of what might come. But the feeling is warm, inside I'm having fun. Oh, come close to me and bring in a loving. Ooh, oh, come close to me. I dream of a moment we can run away and live our love affair freely. Set the wings of romance to fly freely, hoping someday it will be okay to love you. Shut down all the sound. I time travel and wait from a distance. Ooh, I time travel and wait from a distance. Never knew more, afraid of what might come. But the feeling is I'm having fun. Oh, come close to me and bring in the loving. Bring in the loving. Bring in the loving. I dream of a moment we can run away, live our love affair. Acabamos de ouvir o jazz atual de Joana Machado com o single Distance. E agora vamos ouvir o duo de guitarras Al Jus. Este duo de Aveiro está composto por David Amaral e António Justiça. Este mês lançaram o seu primeiro disco intitulado Inquietudo, no qual interpretam obras do pianista de jazz português Bernardo Sassetti. A amostra que vos trouxe é um tema ligeiro chamado Simplesmente Maria. É simples e bonita. Thank you. Ora, bonito. Acabamos de ouvir o tema Simplesmente Maria, um tema original de Bernardo Sassetti, interpretado pelo duo de guitarras Aljus. E damos lugar agora a Catarina Branco, que anuncia o lançamento do seu novo álbum, que se vai chamar Acordava Cansada, e tem edição prevista para o 10 de Abril. Enquanto não temos o disco, vamos ouvir o single da antecipação, Um Dia Eu Me Escondo, um tema com uma sensibilidade e beleza indescritíveis. Às vezes eu sou um fantasma noutro corpo e acabo por ficar calada. Eu jogo às escondidas, mas ninguém me ouve. Nunca vou ser encontrada. Falta-me o jeito para acomodar. Nem notam que eu estou a chorar. Só queria que alguém reparasse. Eu só quero que alguém descubra onde eu me escondo. Eu só quero que alguém descubra onde eu me escondo. Eu só quero que alguém descubra onde eu me escondo. Eu só quero. Que alguém descubra onde eu me escondo. Um formigueiro a subir pelo meu corpo liga-me à realidade. Ando a ver se eu descubro onde eu me escondo. Perdida numa caminhada. Planta tem sede, eu vou-me lembrar. É sempre preciso fazer o jantar. As horas são intermináveis. Eu só quero que alguém descubra onde eu me escondo. Eu só quero que alguém descubra onde eu me escondo. Eu só quero que alguém. Depois de ouvirmos Onde Eu Me Escondo, de Catarina Branco, uma belíssima proposta musical do meu colega David Félix, vamos a outra proposta musical interessante, também de David Félix. Agora vamos ouvir o novíssimo tema de Oliveira, chamado Voa Livre Coração. Um tema que mergulha nas raízes da música popular portuguesa, com especial inspiração no Minho. Segundo o próprio autor, Hugo de Oliveira, esta canção está marcada por uma mensagem de liberdade interior, empatia e confiança no poder transformador do bem. Voa livre coração. Que o tempo não tem dono, corre o mundo, sai do chão. Levanta-te desse trono, cada passo é uma estrada, cada sonho uma lição. Quem vive de mão fechada, perde a luz do coração. Voa alto com anseio, que a vida é para se dar. Faz o bem sem receio. E quem ama vai voar, se as outras almas também, eu também posso brilhar. terras que passei, senti o vento a chamar e nas vozes que escutei aprendi o que é amar. Que caminha de alma aberta, nunca perde a direção, pois a vida é uma festa feita de compaixão. Vou alto com anseio que a vida é para se dar, faz o bem sem receio e quem ama vai voar, se as outras almas também eu também posso brilhar. Faz o bem sem receio e quem ama vai voar, se as outras almas também eu também posso brilhar. Volto com anseio que a vida é para se dar. Faz o bem sem receio e quem ama vai voar, se as outras almas também eu também posso brilhar. Ora, a próxima canção que vamos ouvir não é nova, é do ano passado, mas tinha que passar para anunciar um concerto especial. É que no dia 25 de Abril, aqui em Ferrol, no Teatro Chofre, vai atuar a nossa Luísa Sobral. Corram já a comprar os bilhetes que se esgotam rapidíssimo e são baratinhos, são entre 10 e 12 euros. Ora então, da Luísa Sobral, vamos ouvir O Resto das Nossas Vidas, o seu tema mais recente lançado no ano passado. Há quem queira que o futuro seja algo especial. Eu só quero que o futuro seja feito do banal. Ao acordar todos os dias contigo ao pé, pode parecer coisa pouca, mas esse pouco é tudo para mim. Quando vamos sem destino a viver de improviso, quando uma tenda vira casa só por tu estás lá comigo, quando a praia é só nossa, deito a cabeça nas tuas costas para ler. Ser coisa pouca, mas é tudo o que preciso para viver. Vem fazer do banal, de um dia normal, o resto das nossas vidas. Se for para ser sempre assim, está bom. Se for Ora, pois é, não se esqueçam, Luísa Sobral, aqui em Ferrol, no Sofro, dia 25 de Abril. E vamos então, só temos tempo para mais uma canção, então temos que fechar o Jardim Abreu Mar Plantado de hoje com o projeto Rusputo, um projeto inovador, que 27 de Março lançaram um novo disco chamado Day In, Day Out, e que está acompanhado pelo single Feel, em colaboração com a voz sobrenatural de Sus. É isso mesmo, um abraço e fiquem muito bem. Doings of anxiety.